vai e vem, vou andar sem graça em nossa direção. É um tempo, irmão, de pouco pão e água. Pode dizer desgraça, mas penso que não, que seja a operação do movimento em vão. De cá a colar, tudo sempre há de se transformar. O ouro pó será de qualquer mané que a ambição tomar. Com seu valete de espadas, o cavaleiro da guarda montada, com seu andar tão sem graça, desafiado e morto na praça. Não há destino escrito no papel. A vida é um carrossel, a vida é um carrossel, a vida é um carrossel, a vida é um carrossel. Bebendo ansiedade, tal negro café, a pembe traz azuis de ilustre cabaré. E esse vício da morte na guela, mil moedas não são passaporte pro sonho do norte. Atrás de diversão, use a razão em prol da emoção. E numa noite dessas de suor e fel, em que Afrodite paga pra eu ir ao bordel, sacro sangue da sorte no fio do papel. A vida é um carrossel, a vida é um carrossel, com seu andar tão sem graça, desafiado e morto na praça. Não há destino escrito no papel. Thank you.